já faz tempo. Esse meu coração tá batendo sem jeito, sem graça. E até meu violão não mais toca a canção, aquela que a gente gostava. Esqueceram de nós, não me perguntam mais como vai você. E das marcas, o que mais faz doer é saber que eu tenho que te esquecer. Cantem comigo! Nosso amor não acabou completamente. Cadê o bracinho lá em cima? Já faz tempo esse meu coração tá batendo sem jeito, sem graça. E até meu violão não mais toca a canção, aquela que a gente gostava. Esqueceram de nós, não me perguntam mais como vai você. E das marcas, o que mais faz doer é saber que eu tenho que te esquecer. Vamos cantar! Te quero demais. Não posso te ver longe assim, fugindo de mim. Há coisas que não dá pra pagar. Eu te amo como antigamente. Sei que seu coração, nosso amor, não acabou. É que eu ainda te amo, te quero demais. Não posso te ver longe assim, fugindo de mim. Há coisas que não dá pra pagar. Nosso amor acabou completamente. Obrigada, gente. Já faz tempo.